Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 31 de julho e é o nosso, a nossa 101ª edição deste Nota 7, aliás. Vamos começar com uma música, e porque hoje, aliás, porque esta semana não houve quarto andamento, vamos começar com um concerto de clarinete de Mozart. É a primeira de duas composições que vamos hoje aqui escutar. É verdade, hoje apenas teremos duas composições. Uma de 12 minutos e 50 segundos e outra de 13 minutos e alguns segundos também. Portanto, iremos apenas hoje ter duas composições e não 5 ou 6, como é costume no nosso Nota 7. Para já, o concerto de clarinete de Mozart.

Agora escutamos uma composição de Imagine, um jogo. É verdade, chama-se Final Fantasy e já deu uma série de continuações da saga, já deu filmes, já deu muita coisa. Este Final Fantasy é um império quase. Agora nós vamos fechar com o tema Ending, um tema então que end o programa, não é? Acaba o programa. Ora, e é então com esta composição que vamos fechar esta 101ª edição da Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar então daqui a 2 semanas, mais especificamente no dia 6, aliás, peço desculpa, no dia 13, para então mais uma edição deste espaço radiofónico. Desejo-lhe também, entretanto, a continuação de uma ótima semana. Na próxima semana não há Nota 7, mas desejo também, antecipadamente, um bom fim de semana. Fique bem na companhia da sua estação, da Rádio Antena Web, do Canal 2 e também da Antena Best. Até para a semana! Dream on. lives on.